Limite Produções. Okay. Eu vou deixar simplesmente um abraço ao melhor rapper, MC Cabinda, e ao melhor gladiador, MC Neymar, Wizzy 3, Neymar. Pouco tempo nesse movimento, mas não me reclamem, eu nem sei porquê. Se pelo trabalho que tenho feito, grande multidão estou a convencer. Se for igual da minha contraditória, acredita, muda, vou te aborrecer. Sou de flow, porque para o rap que sou da experiência não dá pra esquecer. Fala só, te fiz o quê? Me deu porque minha cara já não quer trazer. Fala só, te fiz o quê? Dá mais foto, minha cara já não quer trazer. Fala só, te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Melhor que essa cena acredita. Vai cantar bem, mas não duvida. Nesse rap exata da vida, deixa o concorrência sem saída. Minha entrada aqui é merecida. De vai o drag, tô a ser temida. Que nem o Gui, lírica assassina. Nessa onda, mana, tens a chave. Os bloqueios, tô com toda a base. Corta as minhas linhas que o Ad Lima. Saba com a terra, que nem estás com base. Não fazem frente, faça um retrocesso. Sou um vírus, nem com retrocesso. Tipo Yang, eu também conquisto. Sou meu flow, que deixa conquisto. Mas eu posso fazer com que isto. Na tua mente, quando assim o visto, quero que tu seja, tome precaução. Tô no topo deste sem. Então, a parte dos corno com bulusão. Vou tirar o flow, mais inovação. Isanema tá pra ti pração. Chamaria você quando vão com as outras. Não cria ilusão, eu sou ataque, faço parte desse rap. Eu não sou limpa da cadaga, não sou ratolão que deram cu. Quando digo sou melhor, sou meu melhor que tu. Até corta esse menino, não quer levar essa menina. Só tô canto masculino, mesmo canto feminina. Yeah, yeah, yeah, yeah. Wizzy 3. Pouco tempo nesse movimento, mas não me reclamem, eu nem sei porquê. Se pelo trabalho que tenho feito, grande multidão estou a convencer. Se for e vou trazer contraditória, acredita, muda, vou te aborrecer. Sou de flow, porque para o rap é só da experiência, não dá pra esquecer. Fala só, te fiz o quê? Nunca foi com a minha cara, já não quer trazer. Fala só, te fiz o quê? Dá mais foto, a minha cara, já não quer trazer. Fala só, te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Rima fraca pra levar os rappers que se acham assim, chamam-se de forte. Comigo perde rede toda hora, te flow agora estou a ouvir com corte. Operação faço nessa escola, todas demais vão sofrer corte. Só fica famosa essas forças, tô vendo meu nome em todos os postes. Altamente império igual ralão que disse do cheque na enca não me encostes. Minha chapada tem que ser o meu de comunicação, tu não me ouves. Não me vejo, não tenho dinheiro, qual é a opção que te comove? Reiras consomem meu fogo é fresco, faço um teste que tens tuberculose. Pouco tempo nesse movimento, mas um me reclama, eu nem sei porquê. Se pelo trabalho que tenho feito, grande multidão, estou a convencer. Se for e vou trazer contraditória, acredita, muda, vou te aborrecer. Sou de flow, porque para o rap eu sou da experiência, não dá pra esquecer. Fala só, te fiz o quê? Me deu foco, minha cara já não quer trazer. Fala só, te fiz o quê? Dá mais foco, minha cara já não quer trazer. Fala só, te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Fala só, te fiz o quê? Te fiz o quê? Yeah, fiquem com este som. Rappers, pensem bem antes de fazer o rap. Okay? Wizzy 3. Limite Produções. Não tem limite de produzir.